Olá, ouvintes. Muito bom dia para todos, ou boa tarde, com som da estação em que estejam a escutar-nos, ou boa noite até. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Outros Caminhos, um programa do Canal 1, que vai para o ar aos sábados aqui no Canal 1 da Antena Web, e é depois também transmitido pela Serra Mar Web Rádio. Pois é, assim era há uns tempos, o programa passou para 2 horas, entretanto, vários motivos fizeram com que não fosse possível levar ao ar este espaço radiofónico por um tempo prolongado, mas nós aqui estamos então para trazer aos nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham, quer no Canal 1 da Antena Web, quer na Serra Mar Web Rádio, já cá estamos a postos para trazer novamente músicas. E que músicas que vamos trazer hoje? Porque vai ser uma seleção bastante calma. Vamos viajar por caminhos... Eu não vou dizer do chill-out, mas... caminhos diversos. São sonoridades múltiplas, aquelas que nós vamos escutar aqui hoje, mas têm algo em comum. São todas elas calmas. Como, por exemplo, esta música de George Michael, que se chama Roxanne. Roxanne é uma música que lançou em 99 e que está então incluída no álbum desse mesmo ano. Fez muito sucesso, quer este tema, quer o álbum, fizeram muito sucesso. Nós vamos conferir este tema Roxanne e vai se juntar a este artista e a esta música outros 3 artistas, outros 3 nomes. Por exemplo, a música Taylor, na voz de Jack Johnson. Mais um dos nomes influentes do mundo da música à escala global e que tem também aqui a sua balada, Taylor. Vamos também ouvir nesta edição ainda, vamos ouvir de forma seguida, ou seja, sem paragens, Phil Collins com In The Air Tonight, aqui ao vivo, e Cassandra Beck com este Material Girl, e sim é o que estão a pensar, mas em versão, e este sim em versão chill out. Vamos conferir estas 4 músicas, são as primeiras da edição de hoje. Vamos, como sempre, ter também tempo para a música clássica. Há todavia algo que... Vamos ter. E eu digo que não íamos ter intervalo, mas vamos ter, sim senhor. Intervalo vamos ter também. Bom, para já vamos à música então, ficamos com estes 4 temas. Começamos com Roxanne, música de George Michael. Do They say Taylor was a good girl, never want to be late, complain, express ideas in her brain. Working on the night shift, passing out the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. Well, mommy's little dancer is quite a little secret, walking on the streets now, never gonna keep it. Position, and now she's only wishing that she would have listened to the words they said. Poor Taylor, she just wanders around, unaffected by the winter wind, yeah. And she'll pretend that she's somewhere else, so far and clear. About 2,000 miles from here. Well, Peter Patrick bit a batter's on the window. The sun is silhouette. Got nothing cause he's been falling. And somehow Sonny knows just where he's been. He thinks the singing all Sunday gonna save his soul. Now that Saturday's gone, and sometimes he thinks that he's on his way. But I can see that his brake lights are gone, and he just wanders around, unaffected by the winter wind, yeah. And he'll pretend that, well, he's somewhere else, so far and clear, about 2,000 miles. Gelato filled up with nada, giving what you gotta give to get a dollar bill. Used to be a limber chicken, times have been a ticking, now she's finger licking to the man. With the money in his pocket, flying in his rocket, only stopping by on his way to a better world. If Taylor finds a better world, Taylor's gonna run away. Thank you. Sandra Beck com este Material Girl, música então que ouvimos nesta edição do nosso programa outros caminhos. Ficaram para trás músicas de Phil Collins, In the Air Tonight, ao vivo, Jack Johnson com Taylor e ainda George Michael com Roxana. Destes quatro temas, eu creio que só o de George Michael é que é a versão, exatamente a versão original, tal e qual que nós a conhecemos. Vêm aí mais músicas, mais uma sequência de temas, e vamos então ficar com Tosca, música chama-se Pijama. É, para quem já estiver de pijama, então, pronto, tem aqui uma música à altura de Tosca. Ainda por vir também Susan Vega, ela que ficou conhecida por vários temas que interpretou, deu voz inclusive ao tema Moonlight Shadows do Michael Field. Aqui está Song of Sand, música ainda por vir na voz de Susan Vega. Há vários temas que ela gravou que foram um sucesso. Este não é um nome tão visível, mas outros caminhos é isso mesmo. Vimos por músicas que não foram singles, ou que não foram tão bem sucedidas, ou que são noutras versões. Também às vezes convém passear um pouco por lugares que já conhecemos. Mas a ideia é mesmo essa: viajarmos por outros caminhos, não apenas pelos caminhos habituais. Diz-lhe então que temos aqui esta música de Susan Vega, Song of Sand. Assim também temos aqui a música de Emily Sandin, Breaking the Law. Breaking the Law é uma música então aqui cantada pela Emily Sandin. Nós conhecemos músicas como My Kind of Girl, conhecemos músicas como Read All About It, mas não esta música. É o que eu digo mais uma vez: a viagem por outros caminhos faz-se à sonoridade e à voz de artistas que até nos são bastante conhecidos, como é o caso desta Emily Sandin e até de Susan Vega. Pablo Alborán vai trazer-nos uma versão pouco habitual, ainda assim é uma versão sua do tema Solamente Tu. É um tema cantado ao vivo e que vamos também passar a ouvir daqui a pouco nesta edição. Para já, e já de seguida, vamos então ficar com esta melodia aqui trazida por Tosca. A música chama-se Pijama. Vamos ouvir. Thank you. sand waves were sound waves, what song would be in the air now? What stinging tune could split this endless noon and make the sky swell with rain? Think of winning. What kind of rule can overthrow a fool and leave the land with no stain? Sound waves, what song would be in the air now? What stinging tune could split this endless noon and make the sky swell? When the corridors and all the stairs are making you tired, I will come for you, set the building on fire. I'll never stop breaking the love for you. I'll never stop to pull you through whatever it takes to get what you need. Ignore the alarms, ignore the police. I'll never stop breaking the love for you. I'll never stop breaking the love for you. I'll never stop through whatever it takes to get what you need. ignore the alarms, ignore the police. I'll never stop breaking the law for you. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú. Es tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. De volta, depois destes quatro temas, agora mais quatro, depois da versão acústica de Pablo Alborán. A música que ouvimos chama-se Solamente Tu. É uma música interessante esta. Emily Sand vai nos trazer Breaking the Law, aliás, já nos trouxe Breaking the Law. Também Susan Vega trouxe-nos Song of Sand, assim como Tosca nos trouxeram Pijama. Vamos agora para um breve intervalo, mas antes do intervalo há mais 4 temas para ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos. Katie Tunstall, peço desculpa, Katie Tunstall vai-nos trazer Universe and You, versão acústica, ao mesmo tempo que Alejandro Sanz, ou logo depois, Alejandro Sanz, vai-nos trazer uma música que não é de todos a mais conhecida, mas é o que eu digo. Mais uma vez, com artistas conhecidos, por caminhos novos, por outros caminhos, Alejandro Sanz vai-nos cantar Mala. Adriano Gurwitz traz-nos Classics, mas com uma nova roupagem, uma ligeira alteração instrumental à música. E por fim vamos ficar com Joanna Connor e a música Heart of the Blues. É assim que chegamos ao final da primeira parte do nosso Outros Caminhos. A segunda parte vai ter música clássica e mais alguns temas para fechar a edição. Vamos para já para o primeiro intervalo, ficando com Katie Tunstall e a música Universe and You. Até já! The fire burns, water comes, you cool me down. When I'm cold inside, you are warm and bright. You know you are so good for me, yeah. With your child's eyes, you are more than you see. You see into space, I see in your face the places you've been, the things you have learned. They sit with you so beautifully. You know there's no need to hide away. You know I tell the truth. We are just the same. I can feel everything you do, hear everything you say, even when you're miles away. I am me, the universe and you. Just like stars burning bright, making holes in the night, we are building bridges. And you know there's no need to hide away. You know I tell the truth. We are just the same. I can feel everything you do, hear everything you say, even when you're miles away. 'Cause I am me, universe and you. Universe and you. Universe and you. Universe and you. I am the universe and you. I am the universe and you. Estás mintiendo y no te achicas, es algo que te funciona bien. Yo a ti te pienso, tú no me extrañas, hay algo en ti de misterio y es que yo te espero y tú te largas. No hay nada que te dé miedo, amor, siempre vas un poco más allá, te ríes y te mueves. ¡Hey! ¡Hey! Yo no me extiendo ni te retengo, te doy tu tiempo, yo soy cordial. Tú te me escurres, te me diluyes y te disuelves con facilidad. Frente al espejo yo me pregunto, ¿qué demonios es lo que querrá? Y yo sé que todo te da igual, mala, eres un poco más mala. Oh. Tú que contabas que has roto corazones a los más guapos del lugar y presumías que jugabas con sus almas y luego las quemabas. Yo no comprendo, vienes corriendo, me curas amor pero luego te vas y me dejas que pones agua incontrolable. Este deseo mala, mala, eres indomable. Tu boca no hay quien la pare. Comes manzanas envenenadas, no te puedo dejar. Y te quiero incluso un poco más. Que yo te espero y tú te largas. Tu boca no hay quien la pare. Eres inflamable. Me quemas y me pones agua incontrolable. Este deseo mala, mala, eres indomable. Tu boca no hay quien la pare. Te quiero incluso un poco más mala. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love.

Festa com Ar. É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Top dos tops à la Bonaparte. Modo de preparação. Coloque 60 minutos de música numa taça. Junte-lhe 3 colheres de Rankin, 2 pitadas de Companhia e leve ao forno. Sirva num arquivo áudio com boa disposição e pronto. Bom apetite! Top dos tops. Domingos, 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, na Antena Best. Play Hits. De segunda a sexta-feira, a Antena Best traz uma chuva de sucessos para você. São 2 horas com muita energia, músicas e quadros que prometem mantê-lo bem animado até o final do programa. Play Hits com David Becker. De segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, na Antena Best. Canal 1. Antena Best. Antena Live. Nós somos Antena Web. A cada dia melhores e mais organizados, mais fortes. Pelo bem do nosso trabalho e pelo bom da vossa audiência. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós somos, cada vez mais, a sua Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Olá, ouvintes, bem-vindos à segunda parte do nosso Outros Caminhos, programa que passa no Canal 1 e no Canal 1 da Rádio Antena Web e na Serra Maroba Rádio. Pode encontrar o nosso Canal 1 através do seguinte endereço, canal1.radioantenaweb.info, ou se quiser, pode apenas colocar no seu navegador www.radioantenaweb.info. Agora, claro que se fizer este percurso, digamos assim, vai ser direcionado para a página inicial do grupo. Daí terá de escolher o Canal 1, clicar no link e na imagem que diz Canal 1 e depois então terá acesso à programação e aos respectivos conteúdos que estão disponíveis no nosso site, entre os quais os programas, como é lógico. Também pode ouvir o programa pela Serra Mar Web Rádio através do seguinte endereço www.serramar.org e a partir daqui tem também então os players para ouvir nos diferentes navegadores, aliás, nos diferentes reprodutores de mídia, tem então aqui a oportunidade para conferir essas mesmas, para ouvir aliás estas mesmas duas emissoras, quer o Canal 1 da Rádio Antena Web, quer a Serra Mar Web Rádio, que transmitem as duas o programa Outros Caminhos. E estamos de volta então, depois deste breve intervalo. Trago-vos agora, nem mais nem menos, do que o momento de música clássica. Vai ser cerca de meia hora dedicada a duas peças. Uma delas de um nome que não é muito conhecido, mas que eu gostava aqui de trazer à baila, por assim dizer. César Franck vai-nos trazer a sua Sinfonia em Ré Maior. Vamos ouvir o primeiro andamento. De resto, esta peça vai fazer parte brevemente do programa Quarto Andamento, mas o que nós hoje vamos conferir é apenas o primeiro andamento desta obra, que é composta por 5 partes. Tem um total de 75 minutos. Vamos hoje conhecer os 20 primeiros, numa peça então que terá ainda como acompanhante, por assim dizer, uma outra de Frédéric Chopin e que se chama La Polonaise. É uma obra também clássica, esta mais pequena, apenas de 10, 11 minutos, e que nós vamos também conferir na edição de hoje do nosso programa Outros Caminhos. É com música clássica que vamos então seguir, vamos dedicar-nos a este momento erudito e depois, daqui a pouco, as despedidas do nosso programa Outros Caminhos, que pronto, vai então assim seguindo no Canal 1 e também a Serra Bar Web Rádio. Eu sou o Carlos Malaparte, ouvinte, e tenho mesmo muito gosto de estar consigo em fazer companhia, em poder proporcionar-lhe bons momentos, levá-lo por outros caminhos, por outros trajetos musicais que não está tão habituado quanto isso a ouvir. Para já, deixo-o então com estas duas composições. Começamos com o primeiro andamento para a Sinfonia em Ré Maior de César Franck, que já agora viveu 78 anos. Nasceu em 1822 e faleceu em 1890. Agora sim, vamos à música com a composição de César Franck, chamada Sinfonia número 1, em Ré Maior, e este é o primeiro andamento. Vamos ouvir. Thank you. Antena Web, Canal 1. Thank you. E estamos de volta depois destas composições que acabamos de ouvir. As duas composições, que neste caso dão pelo nome, a segunda dá pelo nome de La Polonaise, é de Frédéric Chopin. A anterior é a primeira de cinco partes da Sinfonia de César Franck em Ré Maior. Foram os momentos clássicos de hoje do nosso Outros Caminhos, que agora chega ao seu final, pelo menos nesta edição, como é lógico. Mais quatro temas que tenho para os estimados ouvintes que estão desse lado sintonizados, quer no Canal 1, quer na Serra Mar Web Rádio. Aproveito para agradecer a todos pela audiência, pela preferência e, claro, quer numa, quer na sessão, há motivos de interesse para continuarem connosco, bem sintonizados, como sempre. Quatro últimas músicas para o término desta edição são as seguintes. Bésame Mucho, de Nicky Parrott, mais uma música, mais uma versão que não é a sua, ou seja, uma versão, aliás, bem diferente daquela da original, mas também esta música é multifacetada, ela, por natureza, tem várias versões, várias vertentes, é possível ser interpretada de várias maneiras, não é? Por isso mesmo, pronto. Mas assim, Nicky Parrott não é o nome habitual, vamos ouvi-lo então nesta edição do nosso programa Outros Caminhos. Para ver também I Don't Wanna Talk About It, e aqui vamos trazer uma senhora brasileira que está pelo nome de Yves Mendes. A Yves Mendes, que é um nome influente no jazz brasileiro, e que aqui nos apresenta esta versão de I Don't Wanna Talk About It, a versão jazz, digamos assim, desta melodia. Vamos ainda ficar também com Alice Russell e os Nature Boy, Sweet Is In The Air, ou seja, o tosse está no ar. É mais uma grande música também que vamos aqui ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos. Para fechar, vamos ficar com outra Mendes, mas esta portuguesa, Maria Mendes, Come Shine or Come Rain. Aliás, Come Rain or Come Shine, peço desculpa. Come Rain or Come Shine. A música então de Maria Mendes, que é um nome influente também no jazz português, tal como Jacinta, talvez, mas a Maria Mendes já tem, aliás, uma repercussão internacional muito maior. Felizmente as coisas têm corrido bem para a cantora. É, portanto, de Portugal que temos o último nome desta edição do nosso programa, do nosso Outros Caminhos, que vai regressar na próxima semana. Aos ouvintes, peço desculpa por este som de fundo que estão a ouvir, é alheio à Antena Web, mas para todos os efeitos não era possível, enfim, não era possível realmente de passarmos para outra altura. Peço-lhes já imensas desculpas, espero não ter perturbado demasiado o entendimento daquilo que eu fui dizendo ao longo desta última intervenção. Pois é, então o nosso programa chega ao fim. Muito obrigado pela vossa audiência. Vamos ficar com estes quatro temas. O primeiro, como já disse, é uma melodia interessante que dá pelo nome de Bésame Mucho e é aqui trazida por Nicky Parrott. Eu despeço-me, um forte abraço e até para a semana, se tudo correr bem, que há de correr, e veremos de nos encontrar novamente. Até para a semana. Bésame mucho, each time I bring you a kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Me forever and say you'll always be mine. This joy is something new, my arms are holding you, never felt this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. One. should leave me. Each little dream would take wings, and my life would be through. Está em pedaços. Não quero mais falar. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. In the stars, in the sky, don't mean nothing to you there. Oh, my heart.